Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a primeira leitura de e-mails e comentários do Chorume 2018. De forma branda? De forma branda e nua, né? Não, gostei. Porque eu lembro do seu irmão que chamava Brando. Depois mudou. Mas a noite era branda. Assim, é. E andava nua pela avenida, pessoal. Jogando pedra, quebrando lâmpada fluorescente na cara. Pra não cicatrizar. Isso, mas ele não desistia. E hoje está no Canadá. Muito bonito. Chamado Luísa. Achou melhor. Vocês já ouviram do meu lado esquerdo, ele aqui, o Wesley Zop, um dos maiores comentadores de e-mails profissionais dessa podosfera. De e-mails profissionais. Sim, sim. Se o e-mail não for profissional, eu nem comento muito. Comenta muito. Não, vou comentar. Temos aqui hoje também Anderson Negão com seus comentários pontuais, porém pertinentes. Bora comentar. Ok. E eu gostei dessa leitura de e-mails e comentários maravilhosos, Douglas Domiciano Ganso. Então essa é a nossa leiturinha de e-mails. Se você quer um episódio crassiqueira, um episódio raiz, um episódio com eco, inclusive, tem o nosso último episódio aí que lançamos. Qual episódio foi, Wesley Zop? É o episódio 121, O Que Eu Aprendi com os Mais Velhos. Muito bem, Wesley Zop. Apesar de estar postado errado, escrito O Que Eu Aprendo com os Mais Velhos. Ah, mas... É que você também pode aprender. Exato. Ainda. Exato. Pra aprender, basta ter aprender. Disposição. Ah, sim. Igual o Creol, a dança do Creol, tem que ter disposição. Exato. Vamos começar com os comentários aqui, o primeiro deles... Foi no nosso episódio 114. Que e-mail é esse? Não sei, não é o comentário? Não, o episódio 114. Ah, o episódio que e-mail é esse? Que e-mail é esse? Um episódio onde a gente leu os títulos de vários e-mails que mandavam pra gente. E a gente adivinhou sobre o que falava. Deduziu. Deduziu com todo o poder de Sherlock Holmes, Dirk Gently. Os caras são dedutores natos. Anderson Negões. Anderson Negão deu show, porém, ali. Nem tudo na vida são flores. Perdi o gás no final, eu admito. Por isso é aquele cheiro de merda. Né? Perdeu. Tava dentro dele. Com aquele cheiro de peido com porra. Cheiro clássico, né? Do Negão é clássico. Então, o primeiro comentário dele, Jason Solano Spin. Ele comentou: Dementes! Passei aqui pra agradecer pelo episódio sensacional que vocês fizeram. Ri pra caramba. Vocês são demais. Porra. Eu É normal. Você, ficar eu escutei pau com a, quase duro. Eu escutei com a voz dele agora. Gostaria de dizer também que durante a leitura de e-mail, enquanto o Ganso simulava a voz de Gisele, apelido pelo qual a partir de agora e para todo sempre chamarei meu pênis. Ah, sim, sim. Fiz questão de segurar minha rola e simular o ventriloquismo sugerido por vocês. Quem nunca fez um teatrinho de rolos aí? Exato. Na beira de rio, na beira de lagoas? Não viveu. No catecismo. Às vezes você tá ali no catecismo, é melhor você falar que o pênis do padre é uma boneca, né? Boneca cabeluda que cospe na tua cara. Apesar de que as pessoas estranham uma boneca tão grande. É que agora tem bonecas do tamanho de recém-nascido. Ah, bom. Então aí tudo bem. 30 centímetros. Passa um batonzinho na boquinha, né? Exato. Com isso, minha vida sexual melhorou 1000%. 1000%? 1000%. 10 vezes mais. Sim, pois agora, toda vez que olho para o meu pau, lembro do Ganso. Porra, obrigado. Eu tenho cara de pênis mesmo, já reparou não? Eu reparei por causa desse rasgo que você tem na cabeça aí. Fica roxo fácil. Quando você tá com raiva, né? Estufa a veia do pescoço. Exato. Fato que faz minha ereção durar 2 vezes mais, ou seja, 5 segundos mais. Porra, o cara mas... é uma máquina. O novo Alexandre Frota. Não, mas 5 segundos o cara vê se não tem... num gangrena, né? Que atrás tem algum médico aí pra quase ver. Quase meia maratona de sexo. Porra, né? E caso eu venha broxar, posso entreter minha esposa com um show de marionetes particular. Não, peraí, marionetes quer dizer que tem mais de uma. É verdade, mais de um pênis. Né? Tudo bem. Pênis não, pênis rola. Parabéns a todos os envolvidos, obrigado, viu? Muppetrolha. Muppenis. Muppenis. Vamos lançar aí no YouTube os Muppenis. Não, na lojinha. Na lojinha pro cara comprar sua marionete com cara de pênis. Todos os personagens do Muppets, só que com cara de pênis. Muppets. O Crumpenis. A Miss Pênis. No mesmo episódio, episódio 114, a César Teruê comentou, ele falou, queria deixar um relato aqui. Eu, até o presente momento da vida, sofria de depressão. Impotência, crise do pânico, estresse, hemorroida tipo a mais. A mais pior que possível. Tem. A pior que... E na vida financeira, totalmente falido e devendo até o cabelo do Thomas. Por que quando você deve o cabelo do Thomas? É que você não tem mais como pagar. O cara não quer mais ser o Thomas. Ele cansou. Ele falou, o que tem de novo aí? Cabelo. Eu depilava. Agora eu fiz um Black Power, fez um moicano. Ele cortava. Moicano não, moitoba, né? Que não toma. É, cano não é. Mas tá, daí ele fala, mas aí vocês leram meu e-mail. Daí uma coisa mudou assim como mágica na minha vida. Eu continuo com depressão, impotência, crise de pânico, estresse, hemorroida, tipo a mais. E minha vida financeira continua falida. Porém, agora tenho meu e-mail lido no ar. Porra! Obrigado pela graça alcançada, senhores, mas... Isso é muito bonito de se ver. Até eu tô emocionado. Mas é isso, cara. Às vezes a pessoa manda um e-mail aqui despretensiosamente. Vai ver como é que é. Achando que não vai fazer nada na vida isso dela. Isso aqui vai... Não, tá atrasando minha vida mandar esse e-mail aqui. E daí uma pessoa que quer contratar ela, pesquisa o nome dela no Google, cai aqui e lê que ela ouve isso aqui, vê que a pessoa ouve e já nem contrata, já continua na merda. Não, já não perde tempo. Com aquela entrevista que ia perder tempo. E já demite, já processa. Pronto, cara. A vida fica mais agitada. Isso que vai acontecer. A vida é emoção, Wesley Zop. Você não tem emoção, você não tem nada. Próximo comentário de Mário Calderaro, né? O avô dele é o Mário Calderaro. E o pai? O pai, sei lá, Jorge. Joaquim da Estrada. Sei lá, o pai dele. É o Jocatigre. Mas no mesmo episódio ele comentou falando, esse episódio, ou melhor, essa leitura de e-mails, foi irada, cara. Vocês conseguem fazer qualquer coisa ser engraçada. Isso realmente é um diferencial. Porra, bicho. A polícia da Turquia Achou. Talvez porque eles não entendiam português também. E nem a gente falar toda a frase, colocar esse ferraquibe, achando que eles vão, que existe esse dialeto lá. Também pode ser isso, mas eu também desconfio que eles não gostavam dos nossos malabares que a gente desenvolvia lá no semáforo. Assim, ainda mais com turbante. Eu acho que era um turbante. Talvez pelo fato de estar nu fazendo esses malabares. O pessoal não achou tão engraçado. E o turbante ser a toalha enrolada na cabeça. Só assim. Exato, e era uma toalha de mão, nem parecia um turbante. É. Pra mim parecia aquela lencinha de boia fria. Não tinha nem sentido também. Foi até como a gente chamou o nosso espetáculo, né? Os malabares dos boias frias. Né? Mas obrigado, Mário. Aí. Ele fala, pois é, eu sei que é triste um tiozinho de 40 anos ficar falando coisas como irado. Tem coisas mais tristes. Tem coisas mais tristes. Cite duas aí. Entalar na... A garganta fica entalada com um pedaço de bombril. É triste. No Natal. Pior. Pior época pra se engasgar com bombril. E na hora que você vai limpar o cu com papel primavera, que é o pior papel que o tem. O cor-de-rosa. É. Pior pra quê? Pior pro cu. Aí, caso... O seu bolso é melhor. É mais barato que tem. Mas daí ele rasga, você suja o dedo de bosta. Ah, mas você acha isso? Pior? Eu acho triste. Ah, você acha triste. Acho triste. E você, Anderson Ligão, o que você acha triste? Triste. Tirando a sua vida. Tirando isso. Desempregado. Não come ninguém. Recentemente descobriu um câncer no reto. Pô, eu não sabia. Ah, não, mas vamos chegar nesses exames assim. É. Eu tenho o costume ainda de abrir sua correspondência. Não que a gente já venha comemorando isso há 3 meses. Não. E pelo não. Jeito você deve ter mais um só. Mas tudo... Você achou que tinha emagrecido por ter cortado o glúten, né? Vai acabar tendo que cortar o glúteo. Mas tá. Não, nem falha. Melhor nem falar. Melhor não estragar esse momento alegre que a gente está tendo aqui com as suas tristezas fora de hora. Exato. O próximo comentário de Rogério Silva, no mesmo episódio, ele fala: seus dementes! Só e, isso? Não. Ah. Quando eu acabar de ler, você comenta sobre. Mas parece, você respirou. Não, mas eu posso parou. Respirar o momento que eu quiser. Eu tô num país onde respirar não se cobra ainda, mas só. Não sei. Todo lugar? E mesmo que se cobrasse, eu acho que você não é o fiscal aí da respirada. Não, eu sou o fiscal, mas eu ia tentar respirar também mais de graça na sua casa. Enquanto não tem fiscais. É, faz sentido. É. Posso continuar ou não? Pode, vai... se não acabou, né? Que pelo jeito acabou, porque você não tá lendo mais. Tá embaçando. Acabou, tá... então era isso. Aê, próximo. Natan Graciano, no mesmo episódio, falou: eu só vim pra dizer que te amo. Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Eu preciso dizer que te amo. Te amar. Obrigado, ou perder. Mesmo, eu sabia que uma hora você ia confessar o seu amor por mim. Eu te amo mesmo. Acabou esse podcast. Era isso. Seu objetivo era esse. O meu objetivo era você se apaixonar por mim. Ah, mas não precisava nem ter começado. Por isso que eu ganhei esse último show no Oscar pra você. Pra eu me apaixonar. Exato. Tô, percebi. Por isso você picha bosta todo dia no muro da minha casa. Não, mas eu não picho bosta na sua casa. Eu picho com bosta. É, mas escrito bosta. Pô, também isso daí é até um pouco... Pô, é genial também. Já é uma pichação que avisa o que é, entendeu? Pô, gostei. Outro eu vou começar a pichar tinta. Tinta prata. Sim, ó. Genial, cara. Mas ele não falou isso. Ele falou, eu só vim pra dizer que teve um podcast só de leitura de e-mails e não leram o meu e-mail enviado há mais de 3 meses. É, mas pô, 3 meses só? Que agora deve fazer uns 6 meses. E acho que não vai ser lido ainda hoje, só pra... Não, pra deixar claro. É, né? A pessoa vai ouvir assim... Mas você não apagou ainda os do ano passado? Só os dos caras que chamam Natan. Porque... Ah, bom. Mas Natan com H ou Natan que ao contrário é Natan também? Não, Natan com H. E pra finalizar os comentários aqui no episódio 115, coisas que não deveriam existir. Eduardo Zanella Morel comentou: não foi dessa vez que leram meu e-mail, mas mesmo assim continuo amando vocês, seus tesudos. Beijo grego a todos vocês. Acho que já é um comentário aí que vale pra esse episódio, que a gente não vai ler o e-mail dele. Ótimo. Apaga, tava na lista. Vou apagar todos os Eduardo Zanellas aqui. Os e-mails. Vamos então, Anderson Negão. Aí você sorteou alguns comentários que recebemos lá no iTunes pra gente ler, não sorteou? Sorteei, tem uns bem legais. Então passa aqui pra gente. Vamos lá. Pedro Giunco. Giunco? Que comentou lá, podcast sensacional, me divirto demais. Pô, um exemplo. Quantas estrelas esse cara deu, só pra confiar? Ele deu 5 estrelas. Ah, bom. Boa. A mesma coisa que deu Licamun. Falando o melhor pior podcast da podosfera, o melhor podcast de leitura de e-mails da história. Professora Licamon. Professora Licamon? Sim. Que te ensinou o quê? Ensinou algumas lições da vida. Melhor tipo de professor. Selvagens, ou segundo o Zop, professor Selvagens. Não. Aí eu acho que desse não é professor. Descobri por acaso o grupo deles no Facebook e por curiosidade... Fui ouvir o podcast, achei sensacional, disparado mais engraçado que já ouvi. Menção honrosa para o Zop e sua tira de alicate. É, ele faz essa menção honrosa porque nunca, quando comeu o Zop, tomou uma alicatada. Foi capado. Chorando, foi pro hospital. Tem que chegar e explicar pra esposa porque o pau aí tá dividido no meio. Não que isso tenha acontecido comigo. Mas um exemplo do que pode acontecer. O que pode acontecer com o cu de alicate. Exato. Martins Aruja falou: iTunes não me deixa dar mais estrelas nessa bosta, só deu 5 estrelas. Cara. Meu cara deu 2. Humberto Quezado falou: certamente é um dos podcasts mais engraçados que já escutei. Bom. Não, mas depende de qual ele escutou também. O Dementes comentou: ai, João. Ai, João. A Glau Cruz, a nossa querida Glaucia aí dos shows do Skank da Vida, escreveu assim: aquele programinha que te faz chorar de rir, que se importa com os ouvintes, que te acolhe como se fosse uma família e que tenta sorrir e que tenta ser ruim, mas não consegue. Amo essa galera. Pô, mais uma vez contando o nosso fracasso. Exato. A gente tentar ser ruim e não conseguir. Já basta, cara. Todo dia a mãe de Anderson Negão. Publicar os classificados da cidade. Meu filho é um broxa. Meu filho é fracassado. Meu filho é um medo. Mas ela paga até pra deixar a página inteira. Exato. Ali, às vezes é a manchete ali. Meu filho é broxa. Mito ou verdade? Bruno Nochang comentou aqui: obrigado por existir, hein, Dementes. É, realmente, de nada pela minha existência. Né? E é até fácil eu existir. Você não tem muito sacrifício? Né? Eu existo bem, viu? Se tem uma coisa que eu faço bem, é existir. É porque assim, todo mundo parece que percebe a sua existência, né? Do jeito que se incomoda. Né? Ive J comentou aqui: pensa em um lixo de programa que não tem espaço para os seus 3/4 de ouvintes. 3/4? Deve ser um corretor. Ele deve estar falando daquele ouvinte que veio gravar aqui, esquartejamos lá no Canavial, mas até agora não conseguiram provar. É, mas acho que você está falando isso gravando. E acharam só 1/4 dele. E foi o braço esquerdo e a metade da cara. Sim. E dava 1/4 dele. Semi do Wesley Zop pra todo lado. Mas porque a gente tentou usar como cola, você sabe disso. E outra, a polícia vai achar semi de Wesley Zop em qualquer lugar do mundo. No Canavial, pô. Então. Ligar uma luz negra ali, o que mais tem é semi. Tem mais semi que cana. E a Daiane T comentou aqui: vim no iTunes da minha cunhada só pra dar as 5 estrelas a este podcast foda. Parabéns pelo trabalho. Foi o Rafael Peruzzolo, então. Não foi a Daiane T, porra! Ué, mas peraí. Rafael Peruzzolo é a Daiane T, cara. Não, mas não tô entendendo agora isso daí. É que ele pegou o celular da Daiane, que é a cunhada dele. obviamente foi ver se tinha algum nudes dele, né? É possível. Ele manda nudes da família. Ele faz isso. Ele manda nudes do grupo da família. É típico de um período solo. É, exato, né? Ele foi ver se as pessoas estavam salvando. Estão comentando. Né? Exato. Assim, papel de parede. Assim. Quer ver? A mandiola, né? A mandiola, a dinâmica. A dinâmica. Porque você quer saber o ibope que seus nudes têm, né? Claro, claro. Ainda mais você aí que manda falsos nudes pra galera. Paraibana. Ninguém sabendo que vai lá o Wesley Zoff, vai lá no Google, digita piroca. Ou cu. Não, mas que eu saiba, ele prefere digitar pirocas. Então quer dizer que eu fico escolhendo piroca pra mandar pros outros pessoas. Meu cardápio, assim. Igual você escolhe lanche, né? Eu vou sempre no X-linguiça, né? Que piroca pareceria com a minha. Daí você tem que pegar uma mais torta. Eu tenho que olhar no ambiente, mas parece minha casa. Entendi. Ou uma que tenha chroma key. Daí eu ponho no Himalaia. Põe no Himalaia, minha pica. Se tiver numa banheira, não faz sentido. Só porque não usa banheira. Exato. Não cabe na banheira. Se fosse uma caixa d'água, ainda dava pra picas em estúdio, vou procurar isso agora, que eu vou colocar o fundo que eu quiser. Daí vai falar que você tá tirando aqui no estúdio, né? É, pronto. Muito bem, eu nem sei porque a gente tá falando disso, eu sei que você é o... Não é um sommelier, porque você não experimenta, você olha só a cartela de vinhos, mas não bebe. Eu, né? Não bebo, eu tiro foto e falo que é minha garrafa. Fala que você que bebeu, né, cara? Mas essa daqui é minha. Muito bem, então vamos para a nossa leitura de e-mails agora. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us. Please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Puta cheiro de bosta! Começando com o e-mail de Elder Francisco, o assunto é opressores. Mas vale a pena ler isso daí? Não sei. Opressores. Você já pensou? Já. Que... Tem certeza? Parece que não, né? Não parece, não tá impressionado, não. Você tá meio no foda-se, assim. Não, ô louco, na moda caralha? Não, eu penso muita coisa, cara. Não antes de falar isso, talvez eu não pense. Mas... E não antes de agir também. Mas eu penso. E não antes de fazer muita coisa. Mas penso em muita coisa. Ou acho que penso. Pensar não é quando você pega seu dedo e enfia no esfíncter. Isso não é pensar, então eu penso sempre. Tô pensando agora. Me ajuda a pensar. Você perguntou, será que vale a pena ler esse e-mail? É, então. Do cara que chama Elder, provavelmente. Não, eu perguntei, eu falei se vale a pena por causa do título. Ah, sim. Opressores. Opressor. Sei lá, eu fico com um pouco de medo. Será que ele quer te oprimir? Isso, ou se ele era um oprimido e virou um opressor, é o pior opressor que tem. Pior. Mas vamos ler, né? Lê, qualquer vai. Coisa, pelo gente... menos é pela internet. O cara não pode me oprimir de longe. Às vezes pode. Bom dia, boa tarde, boa noite, choro mendigos. Meu nome é Elder e moro em São José dos Campos. Tá longe. Não tá vai longe. Nem oprimir, a gente então... já foi pra São José dos Campos, foi. Na casa da Bianca Bertucco e do Zord. Gravar o episódio Histórias de Casal. Exato. Episódio 100. Exato. podemos fazer um encontrinho do Chorume lá um dia, quem sabe. Você acha que funciona? Na acho casa da Bianca? Acho que não, acho que não. A gente marca na casa da Bianca. Mas na frente, na frente. Na frente da casa. Joga merda lá. Escreve merda com merda. Escreve urina com urina, né? E sangue com sangue. Merda, urina e sangue. Aí a pessoa não precisa. É um mantra nosso. A pessoa não precisa identificar. O que é? Mas o que será isso aqui? Não, tá escrito. Sangue? Sangue. Porra. Ele fala... Com porra. Ele fala que em São José City é maravilhoso. Tem bastante lugares a visitar. Shoppings, travestis, puteiro, traveco, parques, chemales, teatros, travestis, travecos e chemales. Pô, é variado, né? É, tem bastante coisa. Tem bastante coisas, ele coloca. Além disso, é a melhor localização em todo o Brasil. 30 quilômetros de Taubaté, onde você pode visitar a famosa moça que fez o Brasil inteiro chorar com sua linda história de gravidez de uma bola gigante. Sim, a famosa grávida de Taubaté. Porra, eu odeio grávidas, cara. Ainda mais a grávida de Taubaté. A de quadrigêmeos. Ela passou por tudo que uma grávida passou e era uma bola de parque. Ele fala, a Dutra passa por aqui. Que é Dutra, Wesley Zop? A rodovia. A rodovia Dutra. Ele fala, assim, passando milhões de caminhões por dia por aqui, fazendo aumentar o comércio de acompanhantes de luxo, onde todos fingem acharem que é mulher, porém todos contratam por saber da rola grossa, saborosa e veiúda de 26 por 6 centímetros. Muito por 6? Porra. Acho que de diâmetro, né? Ah, não, mas mesmo assim, parece... Parece pouco. Ou não? Não é, não é. Não sei o que a tira aguenta aí. Não, é porque tá 26. Não, é pouco, então vamos colocar 32 por 6. Não, porra. Ficou mais fino aí. Não, a grossura é a mesma. Mais proporcional. Tá, você gosta de pênis mais grosso? Ah, é, eu acho que mais grosso do que comprido. Famosa lata de Nescau. Lata de atum. Lata de atum. Muito bem. Ele fala, fica a 40 quilômetros da Basílica da Nossa Senhora de Aparecida do Norte, que, citando isso, me lembrou o real motivo desse e-mail. Ah, ainda bem, chegou no, no ápice. Vocês são opressores. Não, ô, louco! Não é possível. Vocês parecem a Igreja Católica Apostólica Romana. Não se atualizam e pegam as criancinhas. Não. Não. Isso é mentira. A gente sempre se atualiza. A gente lê, veja. É, super interessante. Super interessante. Fantástico, não perca um fantástico. Exato. Assista o canal do boi pra saber qual é o boi mais sacudo que tem. Qual que é? Não, hoje era um tal de boi Roberto. Que não é a raça dele, né? Ah, não, eu vou pôr o nome dos bois. Você lembra que o Roberto é sacuda. Hoje eu anotei na minha tabela lá. Roberto, boi Roberto era mais sacuda. Engraçado porque o boi nem tem saco. Né? Então por que chama canal do boi, cara? Não, e eu falo não, canal, não. Chama canal sem saco. É, mas se bem que pra assistir tem que ter saco, acho que é isso. Né? Exato. É, no manual do Jovem Cidadão de Bem, estava quase tirando nota 10, quando entrou o assunto de coxinha. Sempre comi pela bunda. Me senti mal por saber que não sou um jovem cidadão de bem. Porém, os tempos mudaram. Esse manual, fiquei sabendo de um amigo do amigo meu, que foi feito na era medieval, onde era feito com trigo, água, ovos de dragão e recheio com sebo peniano de afro-escravos e sobra das carnes de pele dos torturados. Sendo assim, foi feito em formato de cone para poder comer pelo bico enquanto segura pela bunda. Não sei qual é a lógica que usou aí. Tá, mas de qualquer maneira é mesmo formato, então você tem que comer pela ponta. É, não, pensa só. Carroça. E aí? Carroça é antes da era medieval. Mas ainda os animais mais burros que puxam. E aí? E aí? Mudou também? Não importa quando ou do que foi feita sua coxinha. Se foi feita de jaca e você pagou R$23 numa coxinha de jaca. Numa coxinha de tamanho daquela de aniversário. Exato. Coxinha, coxinha. Cara. Mas... Não, a pessoa não tem obrigação de comer certo, hein? É, não, é isso que tem que deixar claro. Às vezes a pessoa se sente oprimido no que, eu preciso ser então um jovem cidadão de bem. Claro que não. Claro que não. É até mais fácil até não ser. Não, eu sou loucão. Sou filha da puta mesmo, o Anderson Negão. O Anderson Negão não tá nem aí pra nada. Eu como pela bunda mesmo, como até você pela bunda. Todos. Ele come pela bunda. Obrigado mesmo de não ter me excluído nessa. Às vezes fala, não, comeria o cu de tudo, mas você não. Mas pensou que chato. Por quê? E que minha bunda tem de errado. Exato. Mas tá. Ele fala, porém, hoje em dia, tudo mudou. Foi adicionado um fator crítico a tudo isso. Como qualquer boa bunda, quando você vai comer, você não come no seco. Você dá uma cusparada catarrada pra comer muito melhor. Com a coxinha seria igual. Não, Wesley, não cuspi na coxinha, seu nojento. Ué, mas qual que é então? Você acabou de falar aí? Falou isso? Ele fala, e assim lubrificar a coxinha com molhos, maionese, ketchup, barbecue. Mas como você vai colocar esses molhos na ponta? Sei, temos um ouvinte retardado aí. Eu até parei pra pensar, falei, mas qual a dificuldade? Eu vou falar pra ele, às vezes os molhos vêm em potinho. É mais fácil você pegar e chuchar a ponta, claro, do que a bunda que não cabe no potinho. E do que você segurar pela ponta, você tá segurando numa área muito pequena, pode quebrar a coxinha. Ela pode escorregar, porque você escorregar. Tá segurando o cone. Agora, ó. Aí. Você segurando pela bunda, você pode ir numa montanha russa com a coxinha. Não vai cair. Não vai cair, cara. Exato. E pondo em molho. Você vai colocando no molho. Chuchando no molho. Chuchando no molho. Apesar de que quem come molhos não é cidadão de bem também. Não, tudo que você vai comer, colocar molho, você só vai sentir gosto de molho. Exato. É. O cara passa 2 horas escolhendo uma pizza, vai lá e pega um rolo de pintura e passa ketchup em cima, não, bosta. Não é errado fazer isso. Não é errado. Mas... só não é cidadão de bem. Exatamente. Mas... devemos lembrar que o manual do jovem cidadão de bem, ele é... é flexível. É flexível. Exato. Exatamente. Então, existe apenas uma circunstância, né, Wesley Zó? Tem uma circunstância que você pode comer pela bunda. Não, que você pode... pode passar o você ketchup. Pode comer o que você quiser usando condimentos, não é, Wesley? Pode, pode. Qual é a única? Quando você for doente mental. Aí você não tem obrigação de ser cidadão de bem, entendeu? As pessoas têm que se integrar na sociedade como, nossa, ele é do bem. Então, faz o que você quiser. Do doente mental se cagou dentro da privada, o pessoal já tá... já é pré-gênio. Entre os doentes mentais ali. Aquele ali é genial. O cara fala, porra, ele conseguiu acertar na privada. Os caras, uau! Desculpa. Daí todo mundo. É que você já falou traduzido, né? Mas estamos aí para isso, para explicar também. Exato. Muito bem. Ele fala, por isso, com o avanço dos tempos, mudou o conceito e esse manual ultrapassado tem que se atualizar. Não, confesso que esse manual tem que ser atualizado de tempos em tempos, cara. É, conforme vai chegando novidades que não existiam ainda. A todo momento chega novidades no mundo. É verdade. Então, mas que antes não tinha, não tinha como estar no manual se não existia. Exato. 2018 já começou fumegante aí. Começou o que tira é esse agora. Eu nem sei que porra. Que mania, que hora usar isso aí, entendeu? Eu nem sei de onde surgiu isso aí. Que tiro foi esse? É que tiro foi esse, sei lá. Então, o que mais que tem? Começou em 2018 aí, Anderson Negão. A Copa do Mundo. Copa do Mundo. Não, já existia. Já existia. Já existia a Copa do Mundo. Então, não sei. Eu não vou cobrar muito de Anderson Negão, que hoje ele cagou dentro da privada. Então... e teve festa na casa dele. Churrasco. Nossa. Churrasco dentro da privada. Então, tudo retardado. Que é onde ele faz mesmo. Ele fala, vocês são fodas, abraço. Mas mandou uma observação, pergunta polêmica. Mas que caralho. Wesley, o que você prefere? Dá o cu. Tá, deixa ele ler. Chupar o pau do Anderson Negão com sebo medieval. E aí? Medieval? É. Então não é nem dele mesmo. Ele passou um sebo medieval. Exato. Foi lá na lojinha do Chorume, sebo medieval. Sim. Pegou. E currado pelo dedo do ET, do filme ET. Sim. E ele inserindo o seu dedo da mão esquerda em sua namorada, no corpo de sua mãe. e colocando seu dedo da mão direita em sua mãe no corpo de sua namorada por 20 anos. Caralho. Então você tá chupando o pau de Anderson Negão. Enquanto acontece isso ainda. Isso. Enquanto você dá um cupetinho, ele dá dedadas aí na sua mãe e na sua namorada. E tá. Não esqueça do sebo medieval. Sim, e estão com o corpo trocado. Sim, sim, tá. Sim. Ou comer coxinha com catupiry por 25 horas em um dia. Não. Ué? Não, mas o que que tá? Não é catupiry, vai, o que que é? Não, é... Coxinha com catupiry? Por 25 horas em um dia. Pô, mas esse é o meu sonho, bicho. É a segunda opção. Mas um dia só tem 24 horas. E aí, como você vai fazer isso? Coloco, eu vou fazer um projeto de lei que faça com que dias que você vai passar comendo coxinhas com catupiry tenham 25 horas. Muito bem. É isso que eu vou tentar, né? Vamos ver se vai... É um ministro. Você vai emplacar isso aí. É. Depois você continua a responder. Sim. Manda até particular pra ele. Né? Explicando como que aconteceu. Tá. Se eu comi pela bunda ou não. Em 25 horas ali de comer lança de coxinha, rola de tudo. Aí, cara, quando é orgia gastronômica, aí não tem manual que te ajuda. Exato. Orgias não tem manual. Exatamente. A não ser o manual do jovem da orgia. Do jovem orginheiro. Né? Mas no geral não tem regra. Do jovem surubeiro. É, muito bem. O próximo e-mail de Leandro Andrioli. O assunto é histórias de torção. Ah, não, pode pular, pode pular. Tá sentindo que veio uma aí, né? Vai vir outra torção testicular, não, nem pensa nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Leandro, sou de São José dos Campos também. Porra! Mas vamos fazer um encontro lá mesmo. É, primeiramente, muito obrigado, vocês são fodas. Obrigado. Depois do episódio 95, tive muitos amigos pedindo para que eu enviasse minha história sobre torção testicular. Não, filha da puta, não, caralho. Isso existe mesmo. Nos auges dos meus 15 anos... Não, Ganso, não vai ler, Ganso, inferno, diabo, aqui, capeta. Aqui não tem censura. Não, mas não é essa questão da censura, porra, aqui. Caralho, bicho. Por que não mandou isso pro Nerdcast, velho? Por que não mandou no particular do Ganso? Que pariu, velho. Já que ele gosta tanto de ler sobre torção. Eu li um cara, eu gosto de ler, sou obrigado a ler. Cara. Eu li um cara falando merda sobre como comer coxinha pela bunda. Mas, porra, lê aquele e-mail de novo, vai. É esse o problema? Você quer ler? Você quer ler? Lê aquele de novo. Nossa, bicho. Nos auge dos meus 15 anos estava eu, meu cunhado e minha irmã em uma viagem para Ubatuba. Decidimos fazer um passeio de escuna. Quando voltamos para casa onde estávamos hospedados, começo a sentir um desconforto no meu saco. Ubatuba já é outro lugar que eu não vou. Mais um lugar arriscado da lista. Anderson prefere Itanhaém. Sempre disse que é melhor. Ninguém torce o começo a concordar. É esse que eu vou ver nas estatísticas para ir visitar um lugar agora. Lembrem-se, eu tinha 15. Escuna, praia, mulheres... No início confundi o desconforto, que estava apenas começando e seria diagnosticado como torção, com o desconforto de ficar de pau duro por muito tempo. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Lembra ainda? Lembra. Quando você ficava 10 minutos de pau duro. Porra, isso era fantástico. Caía de frente e chegava a dobrar. Fui lá e fiz o que fazia 5 vezes por dia naquela época. Bater uma punheta. 5 vezes, mas com 15 anos? Por que tão pouco? Eu não disse isso para o médico depois, mas acredito que tenha me fodido mais ainda essa minha atitude idiota. Ah, mas chega um... Não, você tem que arrumar um escape. Chega um moleque de 15 anos no médico, ele já sabe que você bateu punheta. Você tá cheirando assim. A punheta. Porque logo depois a dor começou a aumentar. Ainda mais se ele bate aquela apertando as bolas, sabe? Dando aquela torcidinha nas bolas. Eu nem tava torcendo. Acaba de ler, inferno, desgraçado. Para que seja possível vocês entenderem, pensem na dor de uma bolada, só que continua. Então eu voltei pro quarto depois do banho, deitei em posição fetal com vergonha de falar pra minha irmã que estava com dor no saco. Já imaginava ela dizendo, o que você fez? Mas a dor foi tão insuportável que acabei falando e fomos ao médico. Cheguei no hospital vomitando de dor. Quando uma mulher fala da dor de parto, eu sempre falo da dor de saco torcido. Nossa, bicho. Felizmente, tô suando, cara. Nossa. Minha história teve um fim melhor do que o confrade do episódio 95. Aí vai uma informação de utilidade pública. O médico disse que as chances de sucesso da cirurgia de distorção de saco é muito grande se feita nas primeiras 12 horas de torção. Caralho! A cirurgia de distorção é o médico chupando, igual chupa aquela bala de caramelo, né? De canela. Canto, coloca no canto da boca e vai chupando até estralar. Você ouve um estralo, trá! E, opa! Ah! Ai, não, não! O meu diagnóstico demorou 14 horas. Porra, bicho! Isso mesmo, 14 horas vomitando de dor. Mas é só o médico que falou, pô, esse saco aí, se pá, tá torcido, hein? Nossa, os cara. Os caras conseguem ver pé torcido, fácil. Mas saco não. É que saco já é roxo também. É bom. Não, e outra, torceu a bola, então o saco tá do mesmo jeito ali fora, né, por fora. Não sei, já não sei. Eu também não sei. Mas mesmo assim, ainda tenho duas bolas. Uma morta, né? Ou pelo menos diz que tem. Né? É. Depois desse ocorrido, começou a minha saga de exames de esperma, que rende muitas histórias também. Mas como esse e-mail já está longo, deixo para os próximos. Por favor. Então foi isso, cara. Então, aí, ó, ele mandou uma utilidade pública. Mas daí salvou. Deu uma torcidinha no saco? Mas... Nossa. Não, não dei. Caso dê, você quer dizer? De... Não, tá, morri, beleza. Procura, não, vou morrer. Procure um médico pra te dar um chupão nas primeiras 12 horas. Um médico ou um amigo, Wesley Zop. Aí, no caso, o Anderson Negão é sempre amigo. É, ele é amigo mesmo. O último e-mail aqui é de Delvan Salles. Delvan? O assunto é na trave, mas plot twist, mais denúncia. Caramba, gostei. Fala, seus lixos, me chamo Delvan e sou ghost no grupo Lameruxos no Telegram. Ghost? De gostoso? Ghost. Não, de fantasma. Ah. Mas pode ser um fantasma gostoso, como ghost. Ghost era gostoso, hein? Patrick Schrader. Porra, bicho. Ou você fala aquele do trem, que era gostoso. Porra, aquele do trem é o que eu mais gosto, você sabe disso. É verdade. Né? Em meados de 2011, eu morava em uma cidadezinha do interior de Goiás, chamada de Marajó. Ou Riscabala, para os mais íntimos. Riscabala é bom, hein? Riscabala. Certo dia, um amigo dessa época chamado Rafael chegou com uma mobilete na quadra onde costumávamos jogar futebol. Porra, cara, se tinha uma coisa que eu odiava, eram os moleques da mobilete. Não, mas mobilete... Os moleques da mobilete, eles tendiam a ser os caras mais babacas que existiam. Na fase da testa. Se hoje você vê um babaca adulto, você pode perguntar. Ele tinha mobilete. Ele tinha mobilete. E empinava essa mobilete aí. O ouvinte sabe do que eu tô falando, já deve ter visto uma mobilete sendo empinada pra um moleque desse. Pra um moleque imbecil. Esse, né? Moleque era o mesmo que colocava CD na roda da bicicleta. É possível. E ele é um futuro adulto que vai comprar um golfe, vai rebaixar e colocar isso em filme. Isso é um filme colorido, isso é um filme verde. Oi, e neon embaixo do carro, né? Neon embaixo do carro. E vai andar na pista de farol alto. Ah, quem anda na pista de farol alto é filha da puta não mesmo. Não sei porque o cara anda, usa farol alto na pista. Cara. Não, não devia usar farol. Não sei nem porque tem opção farol alto no carro. Não, não faz sentido. Não sou engenheiro. Espere eu chegar a senador. É o que eu mais quero. Dias com mais de 24 horas. Teve aquele campanha do desarmamento, mas tem a campanha contra os mobiletes. Desmobilamento. Desmobiletamento. Muito Muito bem. Convém informar que ele não sabia pilotar aquela porra e ninguém sabe onde ele conseguiu aquela porcaria. Isso era o mistério das mobiletes, cara. Não sei de onde surge uma mobilete. Existe uma fábrica de mobilete no mundo, cara. Isso daí é igual um unicórnio, cara. Esse negócio aparece. E desaparece da mesma forma. Exato. Você nunca sabe por que aquele cara deixou de usar uma mobilete. Exato. Na noite desse mesmo dia, fomos para uma festa junina, onde o Rafael conheceu uma garota que eu não me lembro o nome, mas vamos chamá-la de Hannah Montana. Tá. Durante a semana seguinte, acompanhamos as conversas entre Rafael e Hannah, que marcaram de se encontrar em uma outra festa no final de semana seguinte. E acompanhamos também as tentativas do menino Rafael de aprender a andar naquela mobilete desgraçada. Pois bem, a festa em questão ocorreria no sábado, porém Hannah Montana pôs uma condição para que Rafael a levasse para a festa: pedir permissão para o seu velho pai. Muito bem. Mas só eu tô, quando você fala Hannah Montana, penso numa sapa, numa picape, não. Só eu. Não, é só eu que penso isso. Porque é uma Hannah Montana. É só eu que tô pensando isso, não sei. Só eu que pensei. Acabou, que não teria, né? Isso. Secou a fonte, né? Puta que pariu. Não, mas é que eu só quis tirar uma dúvida. Já deu cacho mesmo, não tem, né? Mas não adianta mais. Devia ter parado no Aijão. Para lá! Depois do Aijão não fez mais nada. Não devia ter feito mais nada. Hashtag, depois do Aijão não fez mais nada, que preste. Senhor, olha, eu já tô com a campanha. Oh, já tá boa. Mas já? No caso, o pai era velho mesmo, quase tão velho como o Zop. Rafael prontamente aceitou e a semana correu normalmente. Muito bem. Você aceitaria essa condição? Ah, perante a situação, você aceita. Você tem uma mobilete. Eu tenho uma mobilete. Menina tem um pai velho. Tudo bem. Você quer levar ela na festa. Fácil, põe na mobilete. Você ia pedir pro pai dela, posso levar sua filha na festa? Eu sou da época antiga. Old school, você. É, eu chego... Eu ia mandar uma foto do flogão pra ele. Ia postar no seu flogão uma foto. Ia falar quanto valeu o dote e tal. Ele falou, porém, no sábado à tarde, horas antes da festa, em frente à quadra de futebol, onde a rapaziada sempre se encontrava, testemunhamos um acidente do Rafael na porra da mobilete. Rafael, ao tentar fazer uma prudente manobra de empinar a mobilete, não falei. Olha lá. Você tinha acabado de falar. Acabou perdendo o seu controle e nesta perda de controle acabou batendo em um senhorzinho que andava de bicicleta na rua, que era uma estradinha de chão. Corremos até o local do acidente para ver se estava tudo bem quando nos deparamos com o Rafael, que por estar cheio de razão, afinal, o acidente não havia acontecido por sua culpa. E sim por causa do... Ele estava ali na área de manobras de mobilete. Claro. E outras mobiletes são feitas para empinar. Mobiletes são quase monociclos, né, cara? Você tem que andar numa roda, né, cara? Estava xingando o senhor com expressões politicamente incorretas, tais como velho filho da puta. Uma delas, né? Seu desgraçado cego, vai tomar no seu cu com essa bicicleta velha. Entre outras coisas nesse sentido. Tiramos o menino Rafael de perto do senhor, vimos que nenhum dos dois havia se machucado. O senhor chorando, né? Sim. E convencemos o velho senhor a ir embora enquanto éramos ofendidos por ele com expressões semelhantes às que o Rafael usou contra ele. É, reciclando o xingamento. Isso aqui é caduco também. Já tá velho. Nem lembra, mano. Não é que ele tá xingando, ele tá repetindo a frase pra ver se ele não esquece. Pra ver se ele absorve. Né? É. O que será que ele tá falando? Não é que é velho, filha da puta. Do que é isso? Sei. Quem é velho, quem é filha da puta? Hoje em dia, que puta tem filho? Não sei. Tanto métodos anticoncepcionais aí. É, uma puta bem responsável. A não ser que ela tenha planejado isso. O dia continuou sem maiores emoções, então na hora de ir à festa, Rafael foi até a casa de Hannah para que ele pedisse para seu pai para que pudesse levar sua estimada filha para a festa. Porém, para sua surpresa, ao se deparar com o pai de Hannah, Rafael descobriu que o filho da puta era o mesmo velho com quem havia se envolvido no acidente mais cedo. Cara, esse é o universo, cara. Às vezes Deus se veste de pai velho, de meninas, para testar se você é um mobileteiro filho da puta ou não. Deus inventou um pai velho Ela era órfã. Exato. Deus lhe deu um pai velho, tinha sido adotado aquela semana. Mas só porque ele sabia. Deus, Deus é onipotente. Exato. Onisciente, onipresente, unicórnio. Daí ele falou, puta, vou fazer uma pegadinha com o mobileteiro. É, vamos ver se ele merece. Que mobilete do se diabo, merece, né? Mobilete. Ele merece essa mobilete ou não? Mobilete é só pra anjos e capetinhas dirigirem. Não é pra humanos. Toda vez que Deus vê um humano com uma mobilete, tá desafiando o poder dele. Exato. Ele fala, eu fiz com duas rodas. Qual a dificuldade de pôr a porra das duas rodas no chão? Quem empinar vai ter consequência. Exato. E aí aconteceu isso mesmo. Deus é assim, cara. Não preciso dizer que ele não conseguiu sair com a menina. E ainda teve que sair correndo da casa da moça, pois ao notar que o pretendente de sua filha era o menino Rafael, o velho correu para dentro de sua residência gritando, segundo Rafael, algo como, vou pegar minha espingarda e te matar agora, desgraçado. Ele pegou a mobilete e saiu empinando. Já caiu ali na cerca mesmo. Mais rápido, né? Deve ser. Com as duas rodas não, mas eu fui empinando, é mais rápido. Economiza, tem menos atrito. Claro que Rafael não esperou que ele voltasse pra ver se estava falando sério. E correu de lá antes que tomasse alguns tiros. O que não era nada caro de ocorrer naquela velha e pequena cidade. Até certo, né? Ah, tá bom. Por que não? É. Chama risca-bala a cidade. Exato. Pouco mais de uma semana, em outra festa, reencontramos a menina Hanna. Pra nossa surpresa, a moça estava com a chamada candidíase oral, conhecida também como monilíase. Ou ainda sapinho na boca, infecção contagiosa, segundo o Google. Tava com boqueira. Tava com boqueira. Você não sabe o que a porra é, tá as feridas na boca, é boqueira. É boqueira. Você ia dividir copo de garapa daí. Sim. Claro, claro. Isso daí você pega um assento do ônibus. Você lambeu o assento do ônibus. Você vai chegar naquele ônibus, você dá aquela lambida assim pra ver o gosto que tá. Às vezes, foi velha, né, que sentou. Uma velha, sei lá, um judeu, alguma coisa assim. Porra. Você lambe pra saber. Momento em que vimos o nosso amigo Rafael agradecer a todos os deuses nórdicos por não ter saído com ela. O filho da puta literalmente pulou de alegria na frente da moça. Fiquei com pena dela no momento. Assim acaba este romance melhor que Crepúsculo. Cara, então, mas peraí, esse daí é o plot twist? Não, pô, Rafael nas... Rafa mobileteiro. Mobileteiro não... Se convenceu que, ó, ainda bem que eu não sei com ela, porque ela tinha boqueiro, pô... Juvenil. Juvenil demais. Juvenil. Pô, nem Anderson Negão daria uma desculpa dessa, cara. Talvez daria. Você ia agradecer, mas ainda bem que eu não fiquei com essa porca nojenta. Porque ela tem boqueira, você pensaria isso? Não. Agora eu preciso fazer uma denúncia contra um convidado deste programa. Boa. Não, não estou falando sobre o Big Black Anderson. Mesmo, quem dera eu fosse convidado. É, lembrando que ele nunca foi convidado. Pois ele é substituto e não convidado. Eu ouço essa porcaria deste podcast há alguns meses e recentemente tomei a difícil decisão de apresentá-lo para a eleita dos meus afetos. Que por algum erro da vida acabou gostando dessa merda e passou a acompanhar. Que bom, obrigado. Obrigado. Daí tem um plot twist aqui, era a Hanna Boqueira! Hanna Boqueira! Em um determinado domingo estávamos na casa dela quando ela veio me dizer que alguém começou a curtir todas as suas fotos no Instagram. Que tem foto pra caramba e pelo que parece as únicas não curtidas foram a que eu apareci. Uai. Mas tudo bem, deve ter sido alguma coincidência. Depois de umas 20 ou 30 curtidas seguidas... O desgraçado parou e continuamos o dia normalmente, porém, à noite, neste mesmo dia, já havia passado de meia-noite, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que o filho da puta tinha voltado a curtir todas as fotos do seu Instagram. Fato que a deixou preocupada. Notei isso quando ela me disse que estava ficando assustada com tal situação. Ao vermos o perfil que estava curtindo compulsivamente suas fotos, notando que se tratava de um convidado deste programa, estava em uma foto com os demais participantes desta telenovela em áudio e uma foto do Instagram do Chorume. Pois bem, agora eu pergunto, será o tal perfil do Talarico filho da puta do programa? Não, porque eu não sou convidada. É. Provavelmente é o Homem Bolinho faz isso. Quem quer um rapaz igual a situação? Não fique se achando a última bolacha do pacote, porque o Homem Bolinho tá curtindo suas fotos, não. Ele faz isso mesmo. Ele faz isso com todo mundo. Cabra, O que tem ele curte, ele curte todo. Uma vez que ele começou a seguir aquele perfil, ele vai curtir todas as fotos. Ou ele quer comer todo mundo, ele não quer comer ninguém. Esse é bom. É, pensando por esse lado, fiquei com um pouco de medo, então. Né? Dele não querer te comer, né? Ele tá querendo me comer de novo. Então o Homem Bolinho vai lá e curte mesmo. Já tem até um grupo lá no Facebook que o Homem Bolinho curte minha foto. Eu até tenho uma denúncia ao Instagram aqui. Agora, ao Instagram, ao senhor Instagram. Ao desenvolvedor do Instagram lá, Felipe Instagram. Sim. Às vezes a pessoa posta uma foto de biquíni lá. Posta. Tem uma categoria lá pra pesquisar fotos de biquíni de tal pessoa. Porra, isso economizaria um tempo, cara. Ali, você tem que ficar olhando a foto da linha do tempo, às vezes, né? Só me demora. Nossa, e não tem. Não, e daí não tem. E aí a pessoa escreve. Mil fotos. Não tem uma de biquíni. Não, às vezes. Às vezes é porque é homem também. Né? Não, pode ser. Pode ser. Quero saber, Instagram é pra foto de biquíni, pô. Exato. E aí, então, fica essa minha crítica ao Instagram aí, que os concorrentes ouçam e criam um Instagram melhor aí, um Instagram pra toda a nação. E vai do saber utilizar também, né? Põe uma hashtag, a gente procura pela hashtag. Coloca seu nome, assim, por exemplo, Carolzinho62. De biquíni. De biquíni, hashtag. Pronto, exato. Aí já facilitou nossa vida. Pronto, cara. Daí eu não vou perder tanto tempo em rede social. Não é? Posso trabalhar mais focado. Exato, pô. O que você acha, Anderson Negão? Que tem que melhorar a hashtag. Cara, tem aí o Facebook, você pode dividir por álbum. Coloca lá, fotos de biquíni, num álbum. Eu gostosa na praia. Boa. Pronto, bicho. Nossa, mas economizaria uma vida, bicho. Nossa. Já manda o link, a gente até compartilha. Compartilha, claro. Mano, vamos nessa. Hoje eu vou pesquisar o Instagram do Delvan e curtir umas fotos dele, porque eu senti ele meio carente aí. Verdade, né? Ninguém vamos todo mundo curtir. Vamos lá. Ouvinte, procure aí Delvan nas redes sociais. Não, deixa a gente o link do Instagram do Delvan pra todo mundo curtir no post. Não, começa uma campanha aqui. Hashtag Delvan de biquíni na praia. Não, você digite em qualquer rede social, Twitter, Instagram, LinkedIn. Procura. Procure qualquer Delvan. Porque o cara que se chama Delvan... Ele não tem xará. É o homem sem xará. E tá carente, né? E tá carente. Xará é uma coisa que te deixa menos carente. Então vamos lá fazer o bem para um Delvan de biquíni na praia. E comenta isso, curte e comenta nas fotos, hashtag Delvan de biquíni na praia. Exato. Qualquer foto que seja. Ele fala até mais, felas da puta, continue fazendo esse lixo de podcast que alegra as nossas semanas. Então esse foi nosso último e-mail. Muito bem, quero lembrar nossos ouvintes que o nosso episódio regular está saindo que dia, Wesley Zop? Sai no domingo. Sai no domingo, onde debatemos temas diversos. Exato. Daí vamos lembrar nossos ouvintes que estamos também participando do Teste de Graça, que é um projeto do Minuto de Silêncio. Estamos com o nosso quadro lá, o quadro mensal nosso, que é o PadreCast. Parece muito boa. Exato. E também temos um outro projeto, que é o audiodrama, onde que o Anderson pode falar melhor aqui pra gente. Temos um audiodrama baseado na história do filhote. Ele está pesquisando aí. Ele está pesquisando sobre crimes cometidos por personagens existentes. Ele quem? Existem. Não, filhote. Ah, o filhote está pesquisando. O filhote. Tá. E ele está combatendo o crime de personagens tipo Meduceta. Procurem nosso feed... É um filhote, I Want to Believe. É muito legal esse audiodrama. É emocionante, cara. Então é isso, é a primeira leitura de meio do ano. Obrigado a todos por ouvirem até aqui. Parou. Adeus. Pra quem dera fosse adeus. Hein? E no inferno toca a cover das canções celestiais. Com sua banda formada só por anjos decaídos. plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground. O céu com os santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca Deus o som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou. Trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai virar com heavy metal do Senhor.